Deus está mandando ir. Qual profeta Jonas você quer fugir? Deus manda você falar. E qual Zacarias você quer ficar? Deus manda dar a mensagem, porém na caverna tenta se esconder. Você se esquece e muitos profetas não quiseram se render. Nem a Jezabel e aos deuses do Egito alegra, não é só você. Deus entra na corda, Deus entra no fogo, Deus abre o mar vermelho. Deus usa menino pra matar gigante quando não se tem guerreiro. Deus usa jumenta, fala com profeta quando falta homem para Deus usar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai falar. Está mandando ir, e qual Eliseu quer se despedir? Deus manda você falar, e tal qual Moisés você diz: não dá. Deus te manda guerrear, e qual Gideão quer se recusar? Eu sou muito pobre, tem gente mais rica, manda outro em meu lugar. Deus chama valente, varão valoroso, crente de guerra e de altar. Deus entra na cova, Deus entra no fogo, Deus abre o mar vermelho. Deus usa menino pra matar gigante quando não se tem guerreiro. Deus usa jumenta, fala com profeta quando falta homem para Deus usar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai falar. Deus entra na cova, Deus entra no fogo, Deus abre o mar vermelho. Deus usa menino pra matar gigante quando não se tem guerreiro. Deus usa jumenta, fala com profeta quando falta homem para Deus usar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai.